estar em paz. Comece bem o dia na companhia do Canal 2. Às 10 da manhã, Carlos Bonaparte abre as portas de um novo dia e traz-lhe de par em par. Efemérides, curiosidades, música e, claro está, boa disposição. De par em par, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60, o melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, olá, ouvintes! Boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição, ou se quiserem, a primeira do programa Anos 60, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. A partir desta semana, o Anos 60 regressa ao Canal 2 e passa a fazer-lhe companhia aos domingos entre as 18 e as 19 horas. Enfim, mais coisa, menos coisa. Ora, o Anos 60, e para quem não conhece como é que tudo começou, era um programa que ia para o ar aqui no Canal 2, precisamente, mas às 6 da tarde de sábado e não do domingo. O programa tinha uma mecânica... enfim, nós tínhamos um pouco de tudo. Tínhamos edições livres, tínhamos edições mais temáticas, tínhamos edições dedicadas só à música portuguesa, outras tinham uma regra geralmente cumprida, que era duas músicas estrangeiras e uma portuguesa. Bem, por agora essa regra não existe. Nós vamos trazer aqui muita música do Brasil, que também é cantada em português, alguma música proveniente de África, que também é cantada em português, e naturalmente alguma música também de Portugal, que é naturalmente também cantada em português. Ou não só, por vezes assim não acontece. Recordo-me, por exemplo, dos Shakes, um grupo que é fundado por portugueses, Paulo de Carvalho, Fernando Tordo, Carlos Mendes, entre outros, e cantava apenas em inglês. Ou, por exemplo, o Quarteto de 1111. Mas não é com nenhum destes nomes que vamos começar a edição de hoje. Por acaso não é. Vamos começar a edição de hoje com um tema de 1961, ou melhor, de 62, peço desculpa, a voz da cantora francesa Françoise Hardy. O tema foi tão bem sucedido em França como em Portugal. A música Tous les garçons et les filles de mon âge. Uma música lindíssima que hoje aqui fazemos questão de recordar nesta primeira, se quisermos, edição do programa Anos 60. Mas não é a única música. Logo depois, também de 62, chega a voz de Nelson Gonçalves, diretamente do Brasil, com uma balada que nos dá, aliás, que dá pelo nome de Fica Comigo Esta Noite. Para fechar, a música de Marco Paulo, no ano de 1967, Sou Tão Feliz. Ora, a primeira música também tem muito a ver com as outras duas, mas as outras duas sim encaixam-se uma na outra. Entre Brasil e Portugal é assim que damos início, ou melhor, entre França, Brasil e Portugal, e é assim que damos início a mais uma edição, ou à primeira, aos domingos, aqui do programa Anos 60, no Canal 2 da Antena Web. Seul, car personne.

ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite e então seremos felizes. Músicas se seguem agora nesta edição do Anos 60. Confesso, estimados ouvintes, que é muito bom estar de regresso a este espaço radiofónico. Ele acabou no princípio do ano, mais especificamente no dia 12 de fevereiro. Acabou por um motivo muito simples. Na altura, o escolhido escolheu eu para a terça, mas ele tinha que mudar de horário para o sábado às 6 da tarde. Ora, tive que abandonar o Anos 60, mas foi sempre meu desejo voltar a este espaço radiofónico. A oportunidade surgiu agora e eu agarro. Partilho consigo grandes sucessos da década de 1960, uma vez por semana, e são 60 minutos às 6 da tarde. É verdade. Ora, 60 minutos de música dos anos 60. Vamos agora seguir então com algumas músicas, neste caso, que representaram Portugal na Eurovisão. Ou melhor, uma Portugal, outra Espanha. A outra, a Itália. De 1969 ouvimos um tema que ficou famoso e eternizado, a voz de Simone de Oliveira, que por acaso também cantou em outros tempos com Marco Paulo, o tema Meu Amor, que é não mais do que uma versão do que Something Stupid, a versão original de Frank e Nancy Sinatra. Um dia destes também vamos ouvi-la por aqui. Mas agora vamos centrar-nos na música de Simone de Oliveira. Mesmo assim, fica difícil, não é? Porque ela teve duas músicas que representaram Portugal na Eurovisão. De 1965, Sol de Inverno, e de 69, A Desfolhada. Foi mais este o tema que ficou eternizado, com a célebre frase, e para a época era um escândalo, quem faz um filho, fala por gosto. Esta música deixou muita gente de cabeça à banda, mas ela lá foi, em frente, representando Portugal, e mesmo assim o desgosto foi tanto que na década, no ano seguinte, aliás, em 1970, Portugal recusou-se a levar Sérgio Borges, que andou a vencer o festival RTP da Canção, sexto na época, recusou-se a levar então Sérgio Borges à Eurovisão como protesto pela classificação baixa a que ficou Simone de Oliveira. Mal sabiam eles que isso iria ser um habitué na Eurovisão. Portugal só por uma ou duas vezes conseguiu ultrapassar a marca do décimo lugar. Ora, uma ou duas vezes também não, mas pronto, andou sempre, nunca passou muito do décimo lugar. Bom, mas voltando então à música, Simone de Oliveira traz-nos de 1969 a Desfolhada, e de 66 vamos ouvir Rafael, que apesar de não vencer com Yo Soy Aquel, representante da Espanha, também não ficou assim tão mal classificado quanto isso. Quem venceu mesmo foi a Menina Gigliola Cinquetti, que em 1964 cantou e encantou todo o público que assistia ao 8º Festival Eurovisão da Canção. A música chamava-se Noroletá e é um tema lindíssimo que hoje aqui recuperamos. Ora, mais três músicas e, sem querer, mais uma portuguesa no meio de duas estrangeiras. Agora a viagem parte de Portugal. Saltitamos por Espanha, ali mesmo ao lado, e vamos aterrar na cidade, ou melhor assim, na cidade do Papa, se quisermos, ou então porque não, aliás, naquela cidade onde todos os caminhos vão dar, a Roma. Ou se quisermos ainda, vamos parar até à Torre de Pisa, ou comer uma bela massa milanesa. Ou seja, em Itália. A música Noroletá é que vai fechar a segunda sequência musical deste anos 60. Corpo lindo, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, lugar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto, é meu rei. Milho vermelho, trago de carne, pago de amor, filho de um rei, sem dúvida. Volta a nascer, bondá calor, minha palavra de palo do sol nascente, no madrigal, no madrugada, amor, amor, amor, amor, amor presente, em cada espiga desfolhada. Ao sul da minha terra é Tribuleiro, é Alentejo, o meu país neste momento, o sol queima, o vento beija, Seara louca em movimento, minha palavra de calma do sol nascente, meu madrigal de madrugada, amor, amor, amor, amor, amor presente em cada espiga desfolhada. Cada noche

sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Agora é tempo, estimados ouvintes, ficamos com mais uma música de Portugal. Vamos ficar com um tema de Mafalda Sofia. O tema chama-se simplesmente Oh. É uma música bem engraçada. Então, para a época, uma música que não sei o que é que terá provocado em algumas mentes mais conservadoras. Mas é uma música muito engraçada que nós aqui, de facto, vamos recuperar. Vamos também ficar, ou melhor, vamos voltar à Itália para ouvirmos Caterina Caselli com Anna Gioia dell'Amore. E depois vamos dar um saltinho também até ao Brasil. Ou melhor, vou trocar aqui as voltas. Não vamos dar ao Brasil, vamos até à Inglaterra para ouvirmos Paul Anka com Puppy Love, um tema de 1960. Ao Brasil vamos daqui a pouco e até ficamos lá mais um bocadinho, só por causa das coisas. Bom, mas por agora então vamos ficar com estes três temas, Portugal, Itália e Inglaterra, ou se quiserem, a Mafalda Sofia com O, Caterina Caselli com Anjo da Namora e Paul Anka com Puppy Love. Cabe-me ainda dizer que depois destes três temas segue-se um pequeno intervalo nesta edição de regresso do Anos 60 para a tarde de domingo, 9 de outubro de 2011. Coisa louca quando vejo o meu bem, seguro na mãozinha, oh, é um calor que até aqui em cima me vem, e sufocado eu digo, oh, ele não fala mas diz, oh, então saímos de mãos dadas, bem coladas e eu vou a pensar, oh, que pensamento eu tive, não pode ser, ele zangado irá falar, que temos pouco tempo para beijar, eu roubo um beijo, ele diz, oh, eu roubo outro, ele diz, oh, e pela noite adentro é, oh, oh, oh, oh, é só beijar e só paramos, se o guarda chegar. Pode ser, ele zangado irá falar, que temos pouco tempo para beijar, eu roubo um beijo, ele diz, oh, eu roubo outro, ele diz, oh, e pela noite dentro é, oh, oh, oh, oh, é só beijar e só paramos, se o guarda chegar. Canal 2 da Antena Web. E se non ritorna più, io perderò, lui perderà. Nel gioco dell'amore no, non c'è pietà. Signore, pensaci tu, non so vivere più senza lui. L'amore è un gioco però, più giocare non so senza lui. Se lo perdere mondo di me e di lui. Non lasciarlo mai, vive senza me. Never know how a young heart really feels and why I love her so. And they called it puppy love, just because we're 17. Tell them all it, please tell them it isn't fair to take away my only dream. I cry each night, my tears for you, my tears. Please, is the answer up above? How can I, oh, how can I tell them this is not a puppy love? Someone help me, help me, help me, please. Is the answer up above? How can I ever tell them this is not a puppy love? Procura de novos locutores. Por que não se atreve? Lançamos-lhe o desafio. Integre a equipa de locução da Rádio Antena Web. Se estiver interessado, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com para saber mais pormenores. Nós não exigimos muito, só alguma arte e engenho para o efeito e muita, muita vontade. Rádio Antena Web. A sua, a nossa, a rádio de todos nós. O Canal 2 tem o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas. De segunda a sexta-feira, entre as 3 e as 4 da tarde. Só aqui, no Canal 2, da Antena Web. Uma Casa Portuguesa, de segunda a sexta-feira, assista no Canal 2 ao melhor da música nacional. Carlos Bonaparte leva até si as novidades, o fado, a canção ligeira e a música de baile. Porque Uma Casa Portuguesa é assim mesmo que se quer, repleta de música e alegria. Uma Casa Portuguesa, de segunda a sexta-feira, às 19h, no Canal 2, da Antena Web. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Ouvintes de volta, bem-vindos agora à segunda parte do nosso programa, do nosso Anos 60. Ora, vamos iniciar com tango. Nem mais. Tango. E disse-vos há pouco que íamos ficar mais tempo no Brasil, não é verdade? E é mesmo verdade. Vamos começar com Cláudio de Barros e o tema que dá pelo nome de Cinzas do Passado. Vamos também ficar com O Amor e a Rosa, uma belíssima melodia de Elisete Cardoso, recordando dois temas do ano de 1960. E é também de 1960 que vamos escutar uma das mais emblemáticas vozes da música em geral. Nat King Cole, esse mesmo intérprete de Ansiedade, vai-nos trazer aqui um tema que, citando, não tenho lágrimas. É como se chama esta música. E um cantor que eu nem sei bem que nacionalidade é, porque ele tanto canta em italiano, em português e em inglês. Pelo menos este sotaquezinho britânico não lhe escapa. Ou melhor, é mais americano, não é britânico, é mais americano. Não lhe escapa. Bom, são estas as três próximas músicas que vamos ouvir. A primeira é um tango, uma música mesmo assim para dançar mais juntinhos. Porque não? Até está um tempo agradável para isso. Ora, escutemos então Cinzas do Passado, a voz de Cláudio de Barros. Trago os olhos rasos d'água, coração cheio de mágoa por não ter aquele amor. Sigo triste o meu caminho, defendendo-me do espinho que já me feriu de dor. Sou sozinho neste mundo, um boêmio vagabundo, sabe Deus onde andará. Pelas ruas da cidade, eu carrego essa saudade que alguém deixou ficar. E assim nesta amargura, não terei a desventura de amar quem não me amou. Serei cinzas do passado, num cantinho abandonado que o vento não levou. Thank you.

eu quero chorar, não posso, vivo a implorar. Quero chorar, não tenho lágrimas que me rolem na face para me socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse o que eu sinto no peito, eu não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Quero chorar, não tenho lágrimas que me rolem na face para me socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse o que eu sinto no peito, eu não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Não tenho lágrimas. Mais uma sequência musical e vamos continuar no Brasil. É verdade. Roberto Carlos deixa-nos do álbum Splish Splash de 1963 um convite muito sugestivo. Quero-me casar contigo. É como se chama esta música que vamos ouvir. Ele que, pelos vistos, não sei se este pedido de casamento se foi antes ou não do Splish Splash que ele levou lá no cinema. Mas pronto, pelo menos não foi, foi mais ou menos pela mesma altura. Mas talvez, digo eu, já tenha sido depois, porque quanto mais bates, mais eu gosto de ti. Se calhar era o que faltava para esse pedido de casamento. Não sei. Bom, mas vamos continuar com a música. Uma coisa é certa. Ele diz-lhe depois que ela é uma mulher chorona. Por acaso não é uma mulher chorona, é uma chorona, para ser mais correto. Chamado Chorona. Chorona é o tema que vamos ouvir na voz de António Calvário, reportando-nos agora a Portugal, no ano de 1969. A nossa máquina do tempo está muito bem aliada, porque nem trava nem nada. As nossas viagens são feitas de forma muito rapidamente, e mesmo já andando nos anos 60, é uma máquina até bastante rápida. A ponto de nos permitir, depois de Brasil a Portugal, fazemos uma viagem até Itália para ouvirmos Adesso, um tema de 66 cantado por um dos maiores cantores de toda a música italiana de todos os tempos. Exatamente, estou mesmo a referir-me a Sergio Endrigo, ele que por mais de uma vez venceu o Festival de San Remo, o que incentivou a que surgisse um primeiro festival de música europeu, o Festival Eurovisão da Canção, ainda no ano de 56. Vamos aqui conferir. Então, música de 66 de Sergio Endrigo, chama-se esse tema Adesso. E estes são os três temas que vamos ouvir antes da minha última intervenção. Por agora ficamos com Quero-me Casar Contigo, de 1963, e da inconfundível voz de Roberto Carlos. Casar contigo, não me abandones, tenha compaixão. A coisa que eu tenho mais medo na vida é saber que um dia posso perder teu coração. Quero me casar contigo, não me abandones, tenha compaixão. A coisa que eu tenho mais medo na vida é saber que um dia posso perder teu coração. Não fale nem de brincadeira, nem pense nunca, nunca em me deixar assim. Viver sem ti é perder o teu carinho. Meu Deus do céu, o que será de mim? Viver sem ti é perder o teu carinho. Meu Deus do céu, o que será de mim? Deixar assim, viver sem ti é perigoso. Meu Deus do céu, o que será de mim? Viver sem ti é perder o teu carinho. Meu Deus do céu, o que será de mim? Ai, meu Deus do céu, o que será de mim? Saías do templo um dia, chorou-me, quando eu te vi ao passar. Saías do templo um dia, chorou-me, quando eu te vi ao passar. Juntei que eras uma santa chorona, que desceu do seu altar. Juntei que eras uma santa chorona, que desceu do seu altar. Um campo lírio. E quem não sabe amor, chora, não sabe o que é martírio. E quem não sabe amor, chora, não sabe o que é martírio. Nas flores, chorona, nas flores de um campo santo. Não sei o que há nas flores, chorona, nas flores de um campo santo. Se o vento passa para elas, chorona, parece que estão chorando. Se o vento passa para elas, chorona, parece que estão chorando. Leva-me ao rio. Ai, de mim chorona, chorona, chorona, leva-me ao rio. Tapa-me com o teu manto, chorona, meu amor de frio. Tapa-me com o teu manto, chorona, porque eu morro de frio. Beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. Dois beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. O último de minha mãe, chorona, o primeiro que tomou. O último de minha mãe, chorona, e o primeiro que te dei. Ai, ai, ai, ai, ai. Adesso sì, adesso che tu vai lontano, sono acqua chiara le nostre lacrime e non servono più. Adesso è tardi per ritrovare le parole che tante volte volevo dirti e non ho trovato mai. Senza di me tu partirai per altri mondi, ti perderai tra gente e strade sconosciute. Sarò quando qualcuno mi ruberà gli occhi tuoi. Adesso sì, adesso che tu vai lontano. il mio pensiero ti seguirà, sarò con te dove andrai. Senza di me tu partirai per altri mondi, ti perderai tra gente e strade sconosciute. Non ci sarò quando qualcuno mi ruberà gli occhi tuoi. Adesso sì, adesso che tu vai lontano, il mio pensiero ti seguirà, sarò con te dove sei. Chegamos, estimados ouvintes, ao final de mais um Anos 60, ou o primeiro, desde que regressamos. Vamos agora ficar com mais três músicas e definitivamente em Itália. Vamos começar com um tema de 1965, ou melhor, assim só para ficar por ordem cronológica, um de 64. Gianni Morandi traz-nos Non son tenho di te. Agora sim, de 65, Pino Donaggio. Um nome que marcou a música italiana também e que fez o seu sucesso. Vamos trazer aqui uma música lindíssima intitulada Io ci non vivo sin ti. Ou melhor, Io ci vivo senza ti. Assim está correto. Estou aqui a misturar o espanhol com o italiano e tem as suas diferenças. Tem. Ora, essa música é até de 1965. Depois vamos ficar com uma bonita música também, de um outro nome que marcou, e talvez até ainda mais, a música italiana. Quem é que não se recorda de Jimmy Fontana e La Mia Serenata? Essa música tem dois aninhos a mais, ou seja, de 67. É mesmo, como pode ver, só músicas dos anos 60 passam por aqui, no nosso anos 60. E há muita coisa para descobrir, até porque nos anos 60 já se cantava um pouco por todo o mundo. E por que não? Nada nos impede um dia destes de trazermos aqui a música da Arábia Saudita, ou de Israel, ou até por aqui na Faso, ou do Burundi. Desde que seja de 1960, e claro, tenha qualidade, nós cá trazemos e divulgamos para todo o mundo através do canal 2 da Rádio Antena Web. Já a seguir, chega mais um tempo de teatro. Qual é que é a peça de hoje? Surpresa. É verdade, surpresa. Ora, só vos digo que, quem sabe, não tínhamos aí coisas novas para os ouvintes. Vamos fechar então com estas três músicas. Recordo, Non son tenho di te, de 1964, a voz de Gianni Morandi. Io ci vivo senza te, aliás, a voz de Pino Donaggio. E fechamos com Jimmy Fontana, de 1967, o tema La mia serenata. Assim despeço. Tenho a continuação de uma ótima tarde. Eu já disse uma ótima noite e também dá para ser. Na companhia do Canal 2 da sua Rádio Antena Web. Até ao próximo sábado. Non son degno di te. Non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta. E va bene così, me ne vado da te. Ma quando a sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Sui monti di pietra può nascere un fiore. In me questa sera è nato l'amore per te. E va bene così, me ne vado da te. Ti merito più, ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami. Io ti voglio bene. Te ne prego, fermati ancora insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia io che riesco anche a volare se soltanto penso a te. Io che posso anche cantare senza voce se soltanto sogno te. Non so perché quando tu sei lontana passo il tempo a parlare con te. Ma se tu sei qui io non parlo più. E se tu sai che quando son con te non parlo mai. La la la la la la la la. Thank you.